noite escura cedo serve Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, minha luz, faz-me triunfar. Está